Olha o sem retorno. Alô, Gitaúna! Eu apostei tudo e não. Muito bem, muito bem. Eu apostei certo na pessoa errada. Agora veja no que, com o passar do tempo, você se arrependeu. Joga a mão pra cima, quem é fã no sem retoque, quem tá feliz aqui hoje, diz. O mundo dá voltas, como é que é? Me perdeu, então chora, chora. Você tá mais perdida que cego em tiroteio, surdo em bombardeio. Você tá no... Diz, eu apostei tudo e não. Como é que é, Gitaúna? Como é que é? Eu apostei certo na pessoa errada. Agora veja, agora veja no que foi que deu. Com o passar do tempo, cê se arrependeu. Joga a mão pra cima, que é fã do sem retoque aqui, Gitaúna. Joga a mão, é de você. O mundo dá voltas, como é que é? Me perdeu, então chora, chora, chora, canta, diz, diz. Você tá mais perdida que cego em tiroteio, surdo em bombardeio. Você tá num beco sem saída. Oh, oh, oh, oh, oh. O mundo dá voltas. Oh, oh, oh, oh, oh. Me perdeu, então chora, chora. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Você tá mais perdida que cego em tiroteio, surdo em bombardeio. Você tá num beco. Joga a mão pra cima e faz barulho, Gitaúna. Cadê o gritinho dos cachaceiros? Que virou homem de família, Gitaúna.